Paraná 6310, acho que a identificação da SV chegada a Mário Paraná. Certo. O ajuste em Salvador 0114. Paraná 6310, via Mário para 1050. Está cancelada a restrição de velocidade da chegada a Mário. Paulo, boa noite, eu peço 3662, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Julieta. Alfa, vai chamar de Julieta, peço 3662. Juliette, Tan 3662. Tan 3662, ingresso aqui, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 3662. 3310 deve parar 2500, é isso, autorizado a Renato da pista 10. Após o TAP, voa a servidor 366, o ajuste Salvador 10 no 4, após estabilizado. Gente, autorizado 2500 pés, vai acertar então 1014, após o TAP, voa a servidor 366, importará estabilizado, posição na 6310. Solo Gol 2043, por estacionamento, posição 06. 2043, autorizado. Não, mas... Só ataque. Solo 043. Receptor final RNAV, Oxana 6310, pistão 0. Oxana 6310, Torres 118, decimal 6. Torres 1186, Oxana 6310, uma boa noite, 3. Controle 2194, OSC, identificação do SVU, chegada ponto para 4000 pés, o ajuste Salvador 1014, está cancelado em distribuição de velocidade da chegada ponto. Para o táxi com 2043, é o 189, 4 horas na via, correção 4 horas na via, que alterna, galera. Gol 2043, táxi autorizado, Índia Alfa, do ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1014, valeu. 14, ponto de espera, confirma também, 2043. 18, 62, ok, obrigado, boa noite. Bom, bom, igualmente. Fazendo 48, relação de identificação da SV, chegada Mário para o nível 050, o ajuste em Salvador 1094. Salvador, boa noite. Oceano 6310, Livre na Golf. Oceano 6310, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Consegue via Alfa, reportar antes da Juliette, Oceano 6310. Azul 91148 está presente, autorizado direto para a vista 366. Está presente, é a vista 366, faz a fazer. Gol 2194, desça para 2506, ajuste no 014, autorizado o procedimento a RNAV de estão no 0. 514 está autorizado a RNAV de 2097. Controle de Gol 2043, boa noite, Nadael. Gol 2043, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Ok, atenção 360, direto Leda, muito obrigado, Gol 2043. Alfa, antes da Juliette, Ocean 6310. Ocean 6310, ingresso da Juliette, portão 3. Ingresso da Juliette, portão 3, Ocean 6310. Salvador Ground, American 330. Portal? Yes, American 230. Go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron gate 10. Autorizado procedimento RNAV, que está em 2.500 pés, ajustado no 014. Autorizado RNAV, no 0, chamará a estabilizar. Azul 9048. Voo 2194, completo procedimento, chame torre 118, decimal 6. Meia, obrigado, boa noite. Boa noite. Voo 2043, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251, 2235, voo 2043, boa noite. Boa noite. autorizado, RNAV Azul 9148. Azul 9148, complete procedimento, Tiami Torre, 118, decimal 6. 1186, Azul 9148. Gol 2194, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa chama na Juliette, 2194. Salvador Fortaleza autorizado, 370, via Brasil 19, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120.8, transponda 5476. Ingressa com o Juliette, portão 04. É, posição 4, 2194. Salvador, o azul 4, azul 9148. Azul 9148, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de Lima. Táxi via Alfa, reportar antes de Lima. Afirma. Azul 9148, ingresso táxi Juliette, portão 9. Ingresso Juliette, portão 9. Solo, solo, boa noite, eu tenho 3815, autorização Guarulhos. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340, Caso 10, Taubaté. Decola pista 10, curva direita, da El, Lida, Motiva. Controle 120-8, transponder 5506. Guarulhos 340, conforme o plano, conforme Zulu 10, Taubaté, 5506. Controle 1208, Dial, Leda, Modivar, Rota 3815. Direita Porsche, me pronto. Mandei o direita Porsche, 3815. Salvador Ground American 230, approaching main apron for gate 10. It's approved the taxi until gate 10, American. Approved to gate 10, American 230. Salvador, boa noite, Oxanã 6310, sentido Romeu, autorização. Oxanã 6310, Salvador, Recife, autorizado 350, via o Preso Luma 7. Decola pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju, controle 120-8, transponda 5474. Oxanã 6310, autorizado Recife, nível 350, via Preso Luma 7. Decola 10, curva esquerda após na saída Puca, Aracaju, 20-8 é o controle, o transponder 5474, Ocean 63-10. Portão 3, chame pronto para prospeccionamento, confirmando o transponder 5474. Afirma 5474, chamada pronto no 3, Ocean 63-10. Controle Salvador, Tan 3305, boa noite, informação Alfa. Desculpa, Romeu. Tan 3305, boa noite, autorizado chegada Mari, vista para o nível 060. Dana Mari. Tan 3305, copiou o controle? Afirmativo. Voo 1096, após ETAP, vai ser a Vita 366, desça para 2500 pés, ajuste 1015, autorizado o procedimento R9, pista 10. Ela 2500. Sou 1096, confirma aproximando? 369. Autorizado, Serra Vista 366, Gol 1096. Podemos ir no 369 para o treinamento? Autorizado, Gol 1096. Pode ser Vista 3305? 3305, canceladas as restrições de altitude, deixa para 4.000 pés, ajuste 1015. Após de TAP, vai ser a Vita 366 para o procedimento R9 de pistão 0. Deve vir com 1.500, 3305, restrição de altitude. Salvador Ground, America in 330, Sparky Day 10, you have a good evening. Okay, good evening. Nave pistão a zero. Doma 096, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 6. Doma 096, controle. Visual para 3305, complete o procedimento RNAVE, chame torre 118, decimal 6. 2, 3, 6, 3, 3, 3, 3. São dois autorizados, chame táxi. Autorizado, chamada. Salvador, o Xanã 6300, no fim de 03, já aguardando algum tempo. Você teria quanto para entrar em contato com a Infraero para pedir alguém para operar o FIG, por gentileza? Qual o portão? Portão 3, senhor. Está sem operador de FIG aqui, já está há um certo tempo. Não estou aguardando o colega, porém até agora não. Gente, vou coordenar, mas provavelmente é o que retirou o FIG do 2, do TAM. Não, tranquilo. Muito obrigado. E ainda, mais 40 minutos. Valeu, amigo. Bom voo. Alô, 0-9-6, ligou. 0-9-6, taxi-via Alfa, reporte ao show de 10. Alfa, show de 10. Paulo, boa noite, eu sou 3215 por direcionamento, posição 08. 3815, portão 8, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 3215. Gente, é o número 2 do setor, aguarde pro push. 6310. Juliette, 0-9-6. Ingresso e via Juliette, portão 07. 07, para táxi está 3858, tem 139, 3 horas apenas, João Pessoa. Táxi à direita VN, espera de 1895, ajuste 1015, boa viagem, 3858. Direita Índia, 1015, chama 2295, boa. 6310, pode estar na Bedraça, da guarda tem que ser no 3, chame táxi. Prossiga, 3315. Você tem algum tipo de contato pra gente? Confirme? TAM 3305 pousou e livrou a pista. Alfa, reporte ao Sr. Juliette, 3305. Alfa, Juliette. O 3305 pode prosseguir direto Alfa Juliette até o 5. Alfa Juliette. Coração do Salvador, boa noite, voo 2179. 2179, guarde o copo, prepare a dela.